luz está sempre a bater. A porta do seu coração, abra os olhos, venha ver que ele estende a sua mão. Jesus está sempre a bater. A porta do seu coração, abra os olhos, venha ver que ele estende a sua mão. Deixa ele te tocar, tudo vai se transformar, você será feliz. Ele se importa com você, venha com ele viver, é o seu melhor amigo. Abre a porta do seu coração e deixa Jesus Cristo sua será feliz. Ele se importa com você, venha com ele viver, é o seu melhor amigo. Abre a porta do seu coração e deixa Jesus Cristo sua vida mudará. E toda a sua vida mudará.